jardim, um coreto à música e à saudade com gravações autênticas e originais. Pedida essa que está em seu 13º ano consecutivos no ar pela Rede USP de Rádio em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Mas, nesta manhã de domingo, a pedida, vamos nós com a música? Vamos atender ele que reside aqui em São Carlos, ele que é o nosso gentil ouvinte, senhor Dorival Humberto Ferreira, que diz em seu e-mail que São Carlos também amanhece maciçamente ouvindo um jardim, um coreto, a música e a saudade. E ele, o senhor Dorival Humberto Ferreira, quer ouvir a gravação autêntica e original do Carlos Galhardo para esta composição dele que viveu aqui em São Carlos alguns anos, o senhor Jorge Galati, autor desta pérola da nossa música do passado, Saudade de Matão. A gravação é original. Lira do Chopotó, aqui arranjada pelo Lírio Panicali. Lira do Chopotó, esta bandinha desfilando, vai executar para nós, do Canhoto, a composição Abismo de Rosas. Que gravação linda! Tudo isto para ele, o nosso gentil ouvinte, pela vez primeira conosco, senhor Dorival Humberto Ferreira, que reside aqui em São Carlos. Ele gostaria de curtir, do Paulinho da Viola, arranjo do Borba, Elsa Soares, dando um show de interpretação nesta composição, que tem os versos do Hermínio Belo de Carvalho, Sei Lá Mangueira. Eu choro a dor por uma paixão sem fim. Ninguém conhece a razão porque eu choro no mundo assim. Quando lá no céu surgir uma peregrina flor, pois todos devem saber que a sorte me tirou foi uma grande dor. Lá no céu, junto a Deus, em silêncio minha alma descansa. E na terra, todos cantam, eu lamento minha desventura desta pobre dor. Mas ninguém me diz que sofreu tanto assim. Esta dor que me consome, não posso viver. Quero morrer, vou partir para longe daqui, já que a sorte não quis me fazer feliz. Uma paixão sem fim. Ninguém conhece a razão porque eu choro no mundo assim. Quando lá no céu surgir uma peregrina flor, pois todos devem saber que a sorte me tirou foi uma grande dor. Thank you.